Opcja. 032, bom trabalho. Bom, no 607, pouso autorizado, pista no 0, vento no 7, 0 graus, no 5 nós, ajuste no 0 no meio, pista molhada, tubo ali no centro final, senhor. Vire, pouso, pista no 0, no 607. 2, submantenha nível 4190, saída PUCA, vigilância. 410, PUCA, o voo 9032. Livre táxi até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no meio, chame pronto por decolagem no ponto de espera do 10, stand 3201. Confirma mensagem para 3201? 3201, táxi até o ponto de espera, pista no 0, 1016, o ajuste. Livre táxi até o ponto de espera, 110, até o 3201. Torre Salvador 3171 no 7, pushback e assinamento. 186 no 897. 186 com a torre, um bom trabalho, senhor Molhar. Bom dia. E... Salvador, um bom dia, gol no 897. Gentileza. É o gol 1897, bom dia. Bom dia, 1897, continua a aproximação, ajuste no 0 no meio, aguarde autorização de pouso. O tráfego anterior a esse que acabou de pousar reportou turbulência moderada final, pista no 0, senhor. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, gol 1897. Ok, aguardando autorização de pouso, sente da informação, 1897. Gol no 607, no solo 49, libera a pista próxima à intersecção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso no Gillette nesta frequência, no 607. Táxi Alfa, reforça nesta Gillette, 607. No 7, no 5, autorizado ingresso, portão 04. Ingressará para o 4, gol no 7, no 5. Gol no 607, sentiu turbulência no final do 10, senhor? Turbulência leve. Turbulência leve, ciente, obrigado pela informação. Gol Vitor, táxi aprovado, chame a intersecção para ingresso. Mantenha o ponto de espera. Mantenha 3201, Natal. Gol no 897, cheque trem. Primeiro 897. Gol no 897, cheque trem, senhor. Machado checado, senhor, visual corado. 1897, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, no 3 nós, ajuste no 0 no meio, como o senhor escutou, a aeronave que o precedeu agora, informou turbulência somente leve, final pista no 0, 1897. Autorizado, pouso, pista no 0, muito grato pela informação, senhor, 1897. Até com isso pro 1804. Eu estou ciente, senhor. Aguarde só mais uma pequena coordenação, porque a princípio o senhor apresentou a CHG somente para modificação da matrícula, mas o horário continua 0700 Zulu. 0700 já venceu. Eu irei entrar em contato com o meu supervisor, já volto com com a resposta para o senhor, ok? Ok. Sanguíche, Fox Cinema, mantém 105, chame Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Lino, assim, chamará Recife 1251, alterando 13325, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Papa Romeu, Alfa Eco Fox, informação correta, hotel, aguarde coordenação, Alfa Eco Fox. Bom dia. Bom dia. Tô ciente, 3201, por gentileza, mantenha a posição. A aeronave tá logo após esse gol, tá vindo bem rápido, ok? Torre Salvador, bom dia, gol no 804. Bom Bom dia, boa noite, 04. Tráfego avistado, ajuste no 06. Continua a aproximação, aguarde transição de pouso. A última aeronave que precedeu informa turbulência moderada, correção. Turbulência leve, final pista no 0, senhor. Ok, foi entendido livre de pouso, a aeronave reportou turbulência leve, gol 1804. Negativo, 1804. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. A aeronave que precedeu essa que está pousando agora informou turbulência leve, final pistão zero. Ok, gente, obrigado. Aguardando a autorização de pouso. Pouco mais a 7 para a próxima direção, máximo 64, 4 horas, Galeão. Volume 607, autorizado ingresso, portão 05. Portão 5, 607. 3171, por gentileza, poderia confirmar as informações? Próximo, 164, 4 horas, Galeão. 164, 4 horas, Galeão copiado. 3171, táxi aprovado até através do portão 612, observando o Boeing da Gol ingressando no portão 05. Após o ingresso do mesmo, autorizado Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão 0, ajuste no 0 no 6. Chame pronto para a decolagem no ponto de espera, pistão 0, tá 3171. Táxi autorizado até através do 0 no 6, observando o 737. Após Juliette Alfa, ponto de espera no 0171. Voo no 804, cheque trem. Baixa travada. Boa noite, 04, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 14 nós. Autorizado pouso, gol 1804. 1897, no solo 54, táxi via Alfa, chame para ingresso no Juliette, senhor. Não foi ingresso no Juliette, eu não chamaram para ingresso no Juliette, 1897. A informação aí para as aeronaves, só bem na curtida para final, no través da cabeceira ali está a turbulência leve. Turbulência leve no já perto da cabeceira. Ciente, grato com informação, senhor. Aguarde um minuto para a decolagem. Fox, por gentileza, chame agora, 129, Fox. Fim de proposta, por gentileza, chame agora o 129. Eu acabei de receber agora, nesse instante, sua CHG, senhor. São 3201, ali mantém pistão no zero. Ali mantém a 10, são 3201. No 897, após o TAM, autorizado ingresso, portão 09. Após o TAM, vai até o 09, no 897. Obrigado, você tem um bom dia, bom trabalho. Grata. Voo no 804, no solo 58. Libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette até o portão 10. Nesta frequência, o no 804. Liberando a direita, pela Alfa, Juliette e portão. Portão 10, senhor. Meu golfeiter autorizado a decolar, pistão 0, vento 180 graus, 14 nós, ajuste 1017 agora. Tem uma aeronave decolando da pistão no 7 que deverá cruzar o seu eixo de decolagem em aproximadamente 1 minuto, senhor. Mantenha a posição aguardando para a decolagem 3201. Aguardo 3201 da tela. Confirme para o solo. Escola, quero sair da aqui, eu vou para a região do Fracagile. Gente acionado, número 2 para Copa, o esquilo Zulu. Controle Salvador em 1 no 9 decimal 35, Victor, tem um bom voo. Motor 1935, grado, bom dia. Mini Paparosca na escuta? Coloque isso no 7, saída Momo. Tabatango Romeu Golf Victor, contato radar na decolagem. Prossegue conforme autorizado, submantenha o nível 100. Correção, submantenha 3.000 pés ou ajuste 1097. 3.000 pés, 1097, Romeu Golf Victor. Pronto, cópia, Paulo Afonso. Desculpa. Ainda para parar, Salvador Paulo Afonso 090, Plan Yankee, Whisky 1 na rota. A 50 milhas de Salvador, Cancelli prossegue no 095, o nível, decolagem 1-7, primeira curva esquerda, perfil de saída é lotar. 5-5-1-7 no transponder, o controle em 1-9-35, Ainda para parar. Obrigado, por favor. 4 nós. Nível, decolagem 3-2-0. 090, 50 mil, falou, Marcelo, Flamengo, Portugal, 0, senhor. Precisa de alinhamento, 0, 3171. E a 50 milhas é referência do Rio Salvador. Oi, senhor. Corpija. Autorizado conforme, pode falar de esquerda, mas não. Foi esse ano 90 e 50 milhas cancelas, conseguindo o visual pela foto. 57 para a foto e para a foto. Afirmativo, confirme o pátio e o PB? Pátio 4, HB e 2 a bordo. Afirmativo, 02 a bordo para acionamento táxi ator, FNS 86, bom voo. Graças a Deus, senhor. Papa Romeu, Alfa Fox, a tua voltando? Confirma a localidade, a rádio e a distância, por gentileza. Small 35. Controle 1935, bom dia, 3201. De Salvador, confirme apenas a radial ideal de saída. Paparáutica, prossiga. Acionado, para confirme o pátio que se encontra, Índia, paparáutica. Pátio 4, Rádio. Sente autorizado o táxi até o ponto de espera da ótica. 301, no contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. Ok, conforme autorizado 360, pode voar direto da EL? Autorizado da EL 3201. Da EL 3201, na prática. Decolagem da 97, primeira curva esquerda. Perfil de saída Conde, aciona 01-62 no transponder, o controle em 1-9-35, o esquilo Zulu. Acionar, APT. E 02 a bordo para acionamento táxi a 2, 108.6, bom voo. Ano 31171, autorizado decolagem pista 10, vento 180 graus, 1629. Autorizado decolagem 10, ano 31171. Romeu Golf Victor, suba e mantenha o nível 100. Vai atender o nível 100, Romeu Golf Victor. Confirma por gentileza, pode aprovar direto Lençóis, direto destino, Romeu Golf Victor. Direto Lençóis, Romeu Golf Victor. Vou voar direto Lençóis, Romeu Golf Victor. Então, Paparosca, ciente, mantenha a posição aguardando liberação do eixo 1735. Salvador, web 5722. Muito bom dia. Salanguete 3 para Cosmo, 320 Brasília. Transfere agora 121.9, WebJet. Dia, cópia 320 Salvador, Brasília. Gente, o 5722 aguarda cópia. Controle 119.35. 1935, bom dia, TAR 3171. 1007. Entendeu, DC para 4000 com 1017, o TAR 3153, confirma. Então, 3171, na Daela. Então, 3171, no contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. 360, realmente, possibilidade de aprovar. Leda. Imitar 3171. Leda, Wild. Zulu. Complete final, chame a torre no 986. Centro, o centro ainda não possui seu plano, ok? Então, 3171, vou Leda. Direto Leda, TAN 3171. Salvador, TAN 3153. Prossiga, TAN 3153. Ok, descendo, cruzando a 70, chegando em Alagoinha. TAN 3153. Acione identificação, autorizado de chegada Bonf, desse mantenha 4000 pés. O ajuste 1097. 4000 na Bonf, 1097, 3153. Papão, meu Alfa Eco Fox é o solo voltando. Tango Índia Paparosca, autorizado em decolagem pista 17, vento 170 graus, 149. Plano de voo, o motivo do qual ainda não recebeu. Por gentileza, aguarde, evite acionamento para evitar perda de combustível desnecessário, ok? Concentre e sala plano de voo para conseguir o seu plano. Brasília, nível 320, decola 90 direito, saída gole, transição ao fito, controle 1935, aciona 5513. Técnico de voo modificado 20807, mantenha o nível 085, quando possível confirme estimado para lençóis. Estimando lençóis 0850, senhora, vai manter o nível 085, vamos resolver. Sim. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia Bravo, descida cruzando 180, ciente da informação, hotel. Papa Romeu, Alfa Índia Bravo, sendo identificação autorizada de chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste na 07. 050 na 07, identificou o Alfa Índia Bravo. Então, 3201, chame Centro Recife, 1251, alterna na 3325. 3201. Índia Papa Oscar, contato radar, submantém o nível 090, saída lotar. Oscar. Reporte nada e pronto para decolagem, pistão no 7. 5.0, minha bota, você confia no pátio? Sim. 5.7 no solo 1.0, libere a direita, solo 1.21, decimal 9. Copia? Alfa Fox autorizado, Salvador Sierra Whisky, Papaz do Lu, nível 280, direto, colando a 1.7, com curva direita na saída Goleval. Controle 1.19, decimal 35, transponder 5502. Da Gole, Eval, Eco, Vitor, Alfa Lima. Estimativo, da táxi, torre 118, decimal mesmo. Alfa 357, livrou, tá na. 357, Alfa Juliette, 407. Juliette, 407, 357. Web 5722 para o táxi com 74, 4 horas e 26, com fim. Táxi autorizado à direita, via Índia Alfa, ponto 090, torre, 118, decimal Mendoza. Ativo 10, 17, web 5722. 617, direita, 186, 5722. Decolado aos 11, controle 119, decimal 35. 219, 35, pelo Zulu. Torre Salvador, muito bom dia, web 5722, está pronto no Ponte Bela da Pistão 0. Oi Salvador, aquele cordial bom dia, Papa Tango Whisky Kilo Zulu. Papa Tango Whisky Kilo Zulu, contato radar na decolagem, prossegue conforme autorizado, se mantém o nível 090. Pode aprovar a Conde na presente? Voi Conde, Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu. Papa Romeo Alfa Epsilon, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para decolar de pistão no 7. Reportarei. Salvador, bom dia. Voo no 605, centro do Atis. Voo no 605, aciona identificação autorizada de chegada Bonf, desse mantém o nível 060, ajuste no 017. 060 na Bonf, o 605. Tango Romeo Golf Victor, SAMI Centro Recife, 12685, alterna 12545, Romeo Golf Victor. 12685, 12545 ao centro, Romeo Golf Victor. Salvador Approach, Total 9910. Total 9910, Squawker Dance Clear de My Arrival, descendo maintain flight level 070, altimeter 01017. Clear, Mary Arrival, descent flight level 070, altimeter 1017. We report that lost contact with the Recife Center. Roger, total 9910. Total 3171, na escuta do controle. Prossiga. Chave Centro Recife, 1251, alternando a 3325, total 3171. 251, 3325, boa. Autorizador na 3153. TAN 3153, mantenha a chegada, desça via para 2000 pés, ajuste na 07, autorizado LS, reporte no localizador, TAN 3153. Até 2000, mantenha a chegada, 3153. Reduza para 2009, é o número 2 da aproximação. Olha, o Kilo Zulu necessita aqui de 20 graus à esquerda para desviar de formação. Ciente, Kilo Zulu. Índia Bravo atinge 050. Papa Romeo Alfa Índia Bravo, desça para 3.000 pés, ajuste no 07, reduza para 190 nós, é o número 2 na aproximação. 3-1-0-0-7, Alfa Bravo. Alfa Air Fox Trot decolado aos 15, controle 119.35. Controle 119.35, grava, tenha um bom dia. Pra gente proa, proa 035, limite ao localizador, Alfa de Abraço. 035, limite ao localizador, Alfa de Abraço. Controle Salvador, Papa Romeo, Alfa Fox Trot na Gole. Transição, Evaldo. Confirm. É o Papa Romeo Alpha Foxtrot, decolou, está na Gole. Papa Romeo Alpha Fox, radar contact on departure, Gole departure, climb maintain flight level 280. Climb maintain flight level 280, Alpha Echo Foxtrot. Mais quanto tempo pro 5722 para descer? T2 climb. Quatro maintain 4000 feet, now make a fox trot. A gente vai aguardar na cabeceira então, 4 minutos. Afirmativo. Obrigada, Bonf, daí se mantém o nível 080, o ajuste é na 097. Bonf 080, 1017. 3-1-6 da 3-1-5-3, reporte no localizador. 3-1-5-3, copiou o controle. Então, 3-1-5-3, copiou o controle. Reportar no localizador, é isso? Afirmativo, reporte no localizador. Romeu Alfa Índia Bravo, nesta pro intercepta, reporte no localizador, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 097. Pro reportará quando o localizador descendo para 2000 pés, ajuste no 097, Alfa Índia Bravo. Now 9910, descendo e mantém. Flight level 050, altimeter 010-17-107. Descend flight level 050, QNH 1017, total 9910. Do localizador avistado, está 3153. Está 3153, completo, final, semi-atorno, 186. 186, bom dia.